Capítulo 120. Cântico para os peregrinos a caminho de Jerusalém. Em minha angústia clamei ao Senhor, e Ele respondeu a minha oração. Livra-me, Senhor, dos mentirosos e dos enganadores. Ó língua mentirosa, o que Deus fará com você? Como aumentará seu castigo? Ele a atravessará com flechas afiadas e a queimará com brasas vivas. Como sofro na distante Meseque. É doloroso viver entre os moradores de Quedar. Estou cansado de habitar entre os que odeiam a paz. Procuro a paz. Mas quando falo de paz, eles querem guerra.